Sujeito Ivan, é nóis, parça. Aqui representando a quebrada, Ribeirão Preto. Reis Mano LF, reflexão moral. Mais tenebroso que o tsunami passa, devastando mais cabuloso do que os trovões relampeando. Mais criminoso do que as pontas perfurando. Mas é honroso a glória que ele tá te dando. Mais poderoso do que qualquer tornado passa. É bem mais louco que as propostas que te arrasta. É o fim do jogo e os leque perdido na praça. Sonha o topo e os que late as mina paga. Mas é mais forte como um sintoma de um vulcão, mais violento, levado como um furacão. Mas é eterno, batidas no meu coração, por quem proclamo o criador deste mundão. É bem mais forte que os falantes aqui vibrando. É minha sorte, eu narro, ele tá voltando. Até a morte, pra ele a glória confessando. E os passaporte se entregue ao soberano. Mais valioso do que as riquezas de Dubai. É mais chavoso do que os golpes de Muay Thai. Treme a terra com a majestade do meu pai. Ele promete, quem for fiel não se desfaz. Bem mais potente do que o rugido de um leão. Predominante e os diamantes que se vão. Tá mais sagaz aqui já e sobe o gás. Porque na selva é fita louca, mata os dragões mortais. Vem na neurose, pode crer, tolerância zero. Sem azedar, sem buscar faixa de gaza. O flagelo tá metralhando a mil graus. Minha dimensão é outra. Inimigo invisível que destrói só pela boca. Segue os cifrões, ostentações, mundo ilusório é mato. Venço o cordeiro de Judá nos versos que liberta o fraco. Meu resumo é periférico, pedrada que dá luz. É bem mais forte do que tudo, é a volta de Jesus. Purchase your tracks today.